Vai, família, assim, vai. Vai. Tira o pé do chão, vem. Tecaja o X, duas lajes, é triflex. No bolo os moleques. É o Play 3, a golfeira que sai chanel. É o ouro branco, o pomado e o poder do rolê. Na favela com o fome atrás dos Tiger Max. Os canelas cinzenta que não tem nem cotonete. Os MC das antigas é dinossauro, é de rap. Pra fazer bombadinha, cola ali com o João Pan. E pra zoar na rua com os cachorros. E as princesinhas na laia de um papel farmô. Decaja o X, duas lojas triplex. Decaja o X. No bom, no favor. Dos irmãos que tão com fome, desce três marmitex. Sabão, guitoco, trepo, fofo, tantex. No almoço, sandex. Meu advogado é o Alex. Esse jogo do bicho é contra a mesa, mega cena, ilusão pra colar com durex. A resposta de chegar garante o seu retornex. De ignorantes a conector X. Atrás de um verdite é pra mandar por sedex. Zona Sul é universo, os vagabundos é delex. É que é doutor em tricotex. Jamais eu também não sou família de Lanzex. Faz um favor, não arrasta. Vem ter traje no X, las lajes triplex. No palco os moleque no favor. Senhoras e senhores, muito axé pra esse cara aqui, Duane. Yeah.